Fecheiro 6, Comboio de Nova York, 1929. 4 dias, 3 noites. À medida que as horas passam, vou-me habituando ao movimento do comboio, às rodas pesadas a matraquearem nos carris, ao rumor industrial sob o meu assento. O acaso suaviza os contornos das árvores do lado fora da janela. O céu escurece lentamente e depois fica negro em torno de uma lua redonda. Horas depois, um ténue laivo azul surge com os tons pastel da madrugada e a seguir o sol começa a raiar com o ritmo entrecortado do comboio, a dar a tudo a impressão de fotografias consecutivas, milhares de imagens que, vistas em conjunto, criam uma cena em movimento. Ocupamos o tempo a observar a paisagem que nos envolve, a conversar e a brincar. Mrs. Scatcherd tem um tabuleiro de damas e uma bíblia que eu folheio em busca do Salmo 121, o preferido da mãe. Levanto os olhos para os montes, de onde me virá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sou uma das poucas crianças neste comboio que sabe ler. A mãe ensinou-me as letras há anos na Irlanda e depois ensinou-me a soletrar. Quando chegámos a Nova York, ela mandava-me ler-lhe coisas, tudo o que tivesse letras, caixotes e garrafas que encontrasse na rua. Donner, bebida gaseificada, refrigerante, lemon kissed, cor artificial, esse C lê-se como se fosse um S, cor artificial, ácido cítrico, acrescentado. Muito bem. Quando comecei a ler melhor, a mãe abriu o velho baú que tinha ao lado da cama e tirou de lá um livro de poesia. Era de capa dura, azul, com rebordo dourado. Francis Fay era um poeta de Kinvara e era um de 17 irmãos. Aos 15 anos, tornou-se professor assistente no colégio de rapazes da zona, antes de partir para a Inglaterra, como todos os outros poetas irlandeses, dizia a mãe, onde conheceu gente como Yeats e Shaw. Ela virava as páginas com cuidado, passando o dedo pelas linhas pretas do papel frágil, bocejando as palavras sem som, até encontrar o que queria. Galway Bay, dizia ela, o meu preferido, lemo. E eu assim fazia. Head, I youth's blood and hopeful mood, and heart of fire once more. For all the gold the world might hold, I'd never quit your shore. I'd live content, whatever God sent, with neighbors old and grey, and lay my bones neath churchyard stones beside you, Galway Bay. Nota. Francis Fay, 1854-1935. Numa tradução livre? Tivesse eu de novo o sangue jovem, a esperança e o coração fogoso, por todo o ouro que o mundo pudesse ter, a tua costa nunca abandonaria. De bom grado aceitaria o que Deus provesse com velhos e grisalhos vizinhos, e os meus ossos por baixo das pedras do Adro, ao teu lado, Galway Bay deixaria. Fim de nota. Uma vez desviei o olhar, interrompendo a minha leitura entrecortada e desajeitada, e vi duas linhas de lágrimas a correrem pelas faces da mãe. Jesus, Maria e José, imprecou ela, nunca deveríamos ter saído daquele sítio. Por vezes, no comboio, cantamos. Mr. Curran ensinou-nos uma canção antes de começarmos a viagem. E pelo menos uma vez por dia levanta-se para nos dirigir. From the city's gloom to the country's bloom, where the fragrant breezes sigh. From the city's blight to the greenwood bright, like the birds of summer fly. Oh, children, dear children, young, happy, pure. Nota. numa tradução livre, da tristeza da cidade para a beleza do campo, onde as brisas fragrantes suspiram, da ruína da cidade para o brilho da verdura, como os pássaros do verão migram. Oh, crianças, queridas crianças, jovens, felizes, inocentes. Fim de nota. Paramos numa estação para nos reabastecermos de sanduíches, fruta fresca e leite, mas só Mr. Curran se apeia. Vejo pela minha janela, com as suas polainas brancas, a falar com os agricultores na plataforma. Um deles tem um cesto com maçãs, outro um saco cheio de pão. Um homem de avental preto leva a mão a um caixote e desembrulha um papel pardo que revela um naco grosso de queijo amarelo. Ao que o meu estômago reclama. Não nos têm dado muito que comer. Só umas côdeas com leite e uma maçã a cada um durante as últimas 24 horas. E eu não sei se o fazem por terem receio de esgotar os mantimentos ou por acharem que será bom para a nossa moral. Mrs. Ketcher anda para a frente e para trás no corredor, deixando que dois grupos de crianças se levantem e espreguicem enquanto o comboio está parado. Abanem uma perna de cada vez, instrui ela. Faz bem à circulação. Os mais novos estão inquietos e os rapazes mais crescidos arranjam pequenos problemas sempre que conseguem. Eu cá não quero ter nada que ver com aqueles rapazes que parecem selvagens como uma matilha de cães vadios. O nosso senhorio, Mr. Kaminsky, chamava a rapazes deste género valvedinos, bandos de vagabundos sem lei, carteiristas e pior. Quando o comboio deixa a estação, um deles acende um fósforo, o que provoca a ira de Mr. Curran. Este bate-lhe na cabeça e grita para que todo o vagão ouça que ele é um pedaço de imundície que nada vale na terra verde do senhor e que nunca chegará a lugar nenhum. Esta explosão pouco faz, para além de elevar o estatuto do rapaz aos olhos dos amigos, que se dedicam então a esquemas engenhosos para irritar o monitor sem se denunciarem. Aviões de papel, arrotos barulhentos, gemidos agudos e fantasmagóricos, seguidos de risos abafados. Mr. Curran fica furioso por não ser capaz de apanhar um rapaz e puni-lo por tudo isto. Mas o que pode fazer, a não ser expulsá-los a todos na paragem seguinte? Que é o que acaba por ameaçar de facto. Por fim, impondo-se no corredor, entre os lugares de dois rapazes particularmente tumultuosos, suscitando apenas a réplica de um deles, de que ficaria muito contente por seguir caminho sozinho, pois já o fez durante anos sem grandes problemas. Até aposta que se pode engraxar sapatos em qualquer cidade da América e que isso deve ser bem melhor do que ser despachado para um celeiro com animais para comer os restos dos porcos ou acabar levado por índios. Nos vários lugares há crianças a murmurar. O que foi que ele disse? Mr. Curran olha em redor, contrafeito. Estás a assustar uma carruagem cheia de crianças. Já estás contente? Pergunta-lhe. É verdade, não é? É claro que não é verdade. Meninos, sosseguem. Eu ouvi dizer que íamos ser vendidos em leilão a quem oferecesse mais, afirma outro rapaz num sussurro teatral. O silêncio apodera-se da carruagem. Mrs. Ketcher levanta-se a envergar o habitual esgar de lábios finos e a touca com um rebordo largo. É bem mais imponente na sua pesada capa preta e óculos de aros metálicos do que Mr. Curran alguma vez conseguiria ser. Já chega, diz numa voz estridente. Sinto-me tentada a mandar-os todos para fora deste comboio. Mas isso não seria... Olha em volta, lentamente, demorando-se em cada rosto sombrio. Cristão, pois não? Eu e Mr. Curran encontramos-nos aqui para vos escoltarmos para uma vida melhor. Esperamos fervorosamente que cada um de vocês encontre um caminho que vos afaste da depravação do começo das vossas vidas e que, com uma orientação firme e trabalho árduo, todos possam transformar-se em cidadãos respeitáveis, que que tenham o seu lugar na sociedade. Bom, não sou ingênua, a ponto de acreditar que isso sucederá com todos. Lança um olhar agastado ao rapaz mais velho, de cabelo louro, o arruaceiro. Mas tenho esperança de que a maioria encare esta situação como uma oportunidade. Talvez seja a única que terão para serem alguma coisa na vida. Ajusta a capa à volta dos ombros. Mr. Curran, parece-me que o jovem que lhe respondeu de forma tão incorreta deverá ser mudado para um lugar onde os seus encantos duvidosos não sejam recebidos com tanto entusiasmo. Ergo o queixo, espreitando por baixo da touca como uma tartaruga a pôr a cabeça de fora da carapaça. Ah, ali está um lugar livre, ao lado da Niem, diz ela, já a apontar um dedo artrítico na minha direção. E como bónus, ainda tem um bebê irrequieto. Sinto a pele arrepiar-se. Não. Mas percebo que Mrs. Ketchard não se encontra num estado de espírito aberto a reconsiderações. Por isso, deslizo o mais que posso para o lado da janela e instalo Carmine e a sua manta junto a mim, no meio do assento. Várias filas mais à frente, do outro lado do corredor, o rapaz levanta-se, solta um suspiro dramático e enfia na cabeça o boné de flanela azul clara. Transforma o ato de sair do seu lugar num grande espetáculo e, em seguida, arrasta os pés pelo corredor como se fosse um condenado à morte, a aproximar-se da forca. Quando chega à minha fila, observa-me de olhos semicerrados, faz o mesmo com Carmine e depois olha para os amigos com uma careta. Isto vai ser divertido, diz bem alto. Não vais falar, jovenzinho, trina Mrs. Ketchard. Vais sentar-te e comportar-te como um cavalheiro. Ele atira-se para o assento, com as pernas ainda no corredor, tira o boné e sacode-o contra o banco da frente, originando uma pequena nuvem de pó. Os miúdos, nesse assento, viram-se e fitam-no. Caramba, resmunga ele para ninguém em particular, mas que velha chata. Aponta o dedo a Carmine, que o observa, e lhe olha em seguida para a cara. Quando o rapaz abana o dedo, Carmine esconde o rosto no meu colo. Seres tímido não vai levar-te a sítio nenhum, avisa o rapaz. Olha então para mim, demorando-se no meu rosto e no meu corpo, de tal maneira que me faz corar. Tem cabelo cor de areia, muito liso, e olhos azuis. Terá 12 ou 13 anos, segundo julgo, embora os modos o façam parecer mais velho. Uma ruiva... Isso ainda é pior do que ser limpa-botas. Quem é que te vai querer? Sinto a pontada da verdade nas suas palavras, mas ergo o queixo. Ao menos não sou delinquente. Ele ri-se. E é isso que eu sou, é? Diz-me tu. Acreditavas em mim? Provavelmente não. Então não vale muito a pena, pois não? Não respondo. E permanecemos os três em silêncio. Carmine, pasmado com a presença do rapaz. Eu vou observando a paisagem severa e solitária que desfila pela janela. Tem estado a chover, com algumas interrupções, e há nuvens cinzentas num céu carregado. Tiraram-me o estojo, diz o rapaz ao fim de algum tempo. Viro-me para olhar para ele. O quê? O meu estojo de engraxador. Toda a graxa e as escovas que eu tinha, como é que esperam que ganhe vida? Não esperam. Vão arranjar-te uma família. Ah, pois é, replica ele com uma risada seca. Uma mamã para me ajeitar os lençóis à noite e um papá para me ensinar um ofício. Eu cá não vejo a coisa a funcionar assim. Tu vês? Não sei. Ainda não pensei nisso, digo. Embora, obviamente, já o tenha feito. Tenho vindo a reunir pormenores. Que os bebés são os primeiros a serem escolhidos, seguidos por rapazes mais velhos, desejados pelos agricultores, se tiverem ossos e músculos fortes. Em último lugar ficam as raparigas como eu, demasiado crescidas para serem educadas como senhoras. demasiado jovens para ajudarem na lida da casa, de pouca utilidade no campo. Quem não for escolhido, regressa para o orfanato. Seja como for, o que é que se pode fazer? Levando a mão ao bolso, ele tira de lá uma moeda. Fala girar pelos dedos, segura-a entre o polegar e o indicador e toca com ela no nariz de Carmine, antes de a guardar no punho cerrado. Quando abre, a moeda desapareceu. Estende a mão até à orelha de Carmine e pronto, diz ele, dando-lhe a moeda. Carmine fita maravilhado. Pode-se aguentar, diz o rapaz, ou fugir. Ou se calhar até se tem sorte e vive-se feliz para sempre. Só Deus Nosso Senhor sabe o que vai acontecer e não nos conta.